cara que entrega correspondência. Ó, correspondência. Estamos chegando com o Pretinho Básico Vivo para todo o sul do Brasil, neste fim de tarde de quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho Básico, o Big. É preço baixo todo dia. Da Miller, a moda está nas ruas. 6 da tarde, fala, Mr. P. Falo, como está? Beleza, tudo bem? Tudo bem, certinho, Porã? Opa! O Porã veio a não passar frio, né, Porã? Olá. Veio a não passar frio hoje, né, Porã? Não, vai fazer friozinho lá no Estádio Olímpico. Pois daqui então, a pouco tô descendo. Camisa de manga comprida. É, nós. Beleza. É vocês, mano. É vocês. Não é nós nada. Taxista Zonocler pra mim pegar aqui às 19 claro, horas. Dá o toque, Zono, aí. Dá o toque. Porque eu não consegui ligar pra ti, Zona. Que então, não desce a Correia Lima caminhando tranquilinho. É porque o jogo é às 7h15 e o KG vai me esperar até às 7h05 no bar da Tiabete. Tá certo. Tá bom, então. E tu, Marcos Pinhangers? Deixa o Porã, não precisa ver o Zonocler. Tu deixa ele ali? Eu levo ele ali, meu. Só descida. Tanto tempo que tu não me leva. Rápido, mas eu gosto do Porã, porque o Porã é aquele cara que fica excitado. Eu fico muito excitado. No ficar aproximado do evento. Qualquer que seja. Todos nós somos assim, né? É, mas tu vê que ele já tá. Nós estamos aqui a menos de 1 quilômetro do Olímpico. Muito menos de 1 quilômetro. Hoje tem um movimento ali embaixo. Tem jogo do Grêmio hoje pela Libertadores. É óbvio que o KG vai esperar ele, se for o caso, até 7h10, 7h15. Mas é emocionante pro Porã essa excitação que ele tem, é diferente. E pior que o KG não espera. O KG não espera, é por isso que ele tá excitado. Sabe o que o KG faz quando a gente volta na balada do Pretinho? Ele não me leva em casa, ele me deixa no táxi. Cara, isso é desagradável. Não, é mais do que isso. É um velho desgraçado. Egoísta. Egoísta, não levar o amigo em casa, velho. Pior, é isso que eu digo. Todo velho é desgraçado. Tô cansado, Porazinho. Não é todo velho que é desgraçado. A maioria. Não, cara. Por isso que eu digo, não queiram viver muito. Vamos viver pouco. Assim, como disse teu vô, né? Infelizmente chegamos até aqui. Teu vô não pode reclamar porque teu vô tem saúde, cara. Pior que tem. Melhor que tem, cara. Imagina que podia ser pior pro teu vô, ele podia estar numa cama de hospital agora, por exemplo. Ele fala isso, ele fala, pô, mas eu não tenho nada. Não tem nada pra morrer, rapaz. Eu tô aqui parado, não posso fazer nada. Não posso ouvir rádio porque não ouço mais. Não posso ver TV porque não vejo mais. Nem comida eu sinto gosto. Sério? Ele fala pra mim, o que eu tô fazendo aqui? Larira nem pensar, então. Larira nem pensar. Que dureza. Eu falo, vô, não quer de repente que eu te traga um videogame aqui pra tu jogar? Ele, mas como é que eu vou jogar um videogame? Eu não vejo, não ouço. Ele diz assim... Ele só fala, então, isso. Eu queria ter um problema de coração. Eu queria ter um problema, alguma coisa. Não tem nada, meu vô. A fruta não cai longe do pé, né? O Marcos, com a idade que tem, já tá no mínimo a metade do vô dele. Os tambores anunciam a estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta, 6 da tarde. Que fora de tempo, meu. E aí, Rodaquinha? Boa tarde. Beleza, boa tarde. Tem mais uma estrela móvel com a gente. Opa. Liga aí, Lelê. Melhor assim. Melhor o microfone, Lelê. Eu queria me candidatar a levar o Porã ali no Olímpico. Boa, vai, vamos pro meio da geral. Não, sai vivo. Te deixa ele na frente, abre o vidro do carro e dá um grito assim. Ah, velha! Galera, paga uma gelada pra ti. Não, tô bebendo, obrigado. Ah, que bom. Ai, meus queridos. Vamos aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Claro que sim, Marcos. O Lelê trouxe um folheto pra Rodaica. E nesse folheto tá escrito: gordura localizada. Porra, Lelê. Celulite. Não, cara. Estrias e flacidez. Não é isso. Não, cara. Não. Ah, é matéria pro patrola que tá indicando. Não leva pro outro lado, cara. Isso é o sonho de toda mulher, uma clínica que trate desses problemas. Todas as mulheres que eu falo, quando eu falo isso aqui, mas eu preciso... Então, o que eu fiz? Eu peguei vários e trouxe pra cá hoje. Se um homem ou uma mulher me entrega um folheto escrito assim, impotência... Ejaculação. Aí tu vai querer também, um papelzinho. Pronto, me deixa com as minhas coisinhas, com a minha gordurinha, com a minha celulite. Talvez eu queira. Tô com os problemas. Que maldade tu é, Marcos Piani. Aliás, aproveita e paga a conta aqui, ó. Físio. Jäger? É, assim fala? Jäger, tá aqui, ó. Eu tô fazendo, não. E pode ser mais, né? Numa clínica dessa, nem só as mulheres vão. Gauchão tem vacoterapia. Tchê! Vacoterapia, tchê! Mas que delícia! Tá bem, então posso fazer agora aqui os destaques? Opa! Sim. Após forte tremor, alerta de tsunami é suspenso no nordeste do Japão. O abalo teve magnitude de 7.1, segundo a agência americana, e ocorreu na mesma região atingida pelo tremor e o tsunami de 11 de março. As autoridades japonesas haviam pedido aos moradores das regiões costeiras do nordeste do país que deixassem a praia e fossem para lugares mais altos. Aparentemente não houve impacto sobre a danificada usina nuclear de Fukushima, que sofreu com o tremor lá em março. Cineasta critica público gaúcho. Mas por quê? Com 300 mil ingressos vendidos em pouco mais de 10 dias de exibição, VIPs caminha para se firmar como um filme que os especialistas em mercado chamam de médio, ou seja, não passou a marca de 1 milhão de espectadores. Número normal para blockbusters, mas também ficou bem acima de várias produções nacionais que penam para atingir 10 mil espectadores. O Tonico Melo, diretor de VIPs, se dá por satisfeito com o desempenho, exceto por uma praça, Porto Alegre. Segundo o diretor, a capital se tornou a pior praça para o cinema nacional. Ainda segundo ele, todos os filmes vão mal em Porto Alegre. O Tonico Melo tenta entender a situação e cita a falta de shoppings populares com salas de cinema, mas para por aí. O fato é que seu filme se transformou na mais nova vítima da rejeição dos gaúchos ao cinema brasileiro. Quem é que viu o filme aqui? Eu vi, é um bom filme, mas o Nico não entende como gaúcho. O Nico não tem uma visão atmosférica, uma visão surreal como o gaúcho tem. Claro. Ele precisa compreender um pouco mais. Mas sabe cultura. Que eu acho que o público... O que tu achou do filme, Rodaica? Eu gostei do filme, não é um filme excelente como uma amiga. Não que é amiga que foi? A história do filme boa, né? A história do filme é bem boa. Eu não vi o filme boa. Ainda. Mas... É que o que eu ia falar sobre o cinema é que eu não sei vocês, é uma impressão minha de quando eu vou ao cinema e acompanhada de outras pessoas também que vão ao cinema. Tem várias opções ali de filme. Não parece pra vocês que os nacionais ficam sempre por último? Sim. A maioria, eu diria, porque são poucos filmes brasileiros que tu vai ao cinema para assisti-lo. Quando tu vai ao cinema pra fazer uma escolha, eu acho, tô falando aqui por mim e pelo que eu percebo no cinema, que as pessoas optam pelos filmes de fora. Preconceito, não sei qual é o motivo, mas eu acho que não tem preconceito, a questão de achar é de qualidade. Que o cinema nacional é pior. Mas é pior! É que talvez aquele filme específico não seja, mas tu já acha que é por pior. Preconceito. O cinema nacional é pior que vários cinemas de outros lugares. Mas pera um pouquinho, Zé Ninho. Ninguém é crítico de cinema. É que assim, o Zé viu que era. Eu sou crítico e comendo o Oscar, está esquecendo. Não, ok, mas pra nós cinema é entretenimento somente. Mas deixa eu dizer uma coisa. A gente vai e gosta do filme e não gosta do filme, seja ele brasileiro, ucraniano ou americano. A questão que eu tô falando aqui é de preconceito. Da pessoa chegar e ter um preconceito. Este filme, como todos os outros brasileiros, deve ser muito ruim, tá? E cada filme é um filme. É ruim a gente classificar porque é brasileiro, que é ruim. O que tu achou do filme? Eu achei o filme bom, bem melhor do que vários outros estrangeiros que eu já vi. Mas não tão bom quanto outros brasileiros, é que eu acho que é errado a lacuna. Os dois têm razão. Não interessa ser brasileiro ou não. A Rodaica tem razão e o Pierce tem razão. Na realidade, o cinema brasileiro, ele é na maioria das vezes. É aquém, óbvio. Muito aquém. Até pelo investimento, e ao mesmo tempo existe o preconceito me causa espanto logo em Porto Alegre, a galera é chegada numa áreazinha VIP, uma coisinha VIP. Não, que em Porto Alegre todo mundo adora ser VIP. Faltou uma ação de merchan. Distribui uma pulseirinha na porta. Deixa eu falar uma coisa. É o seguinte, o cinema brasileiro recentemente teve dois grandes estouros, né? Que é o Tropa de Elite 2 e o Bruna Surfistinha, cara. Então esse filme também, ele entrou no meio dessa lacuna aí. E talvez não tenha despertado tanto interesse quanto os outros filmes. O Tropa já era consagrado. Mas toda sexta-feira entra um monte de filme novo em cartaz. Não, mas enfim... mas o cinema também é caro e tem gente que vai uma vez por mês ao cinema. Também tem isso, é caro E o, mas o cinema brasileiro melhorou muito, gente. Maravilhoso. Porã maravilhoso. Não, brasileiro. Olha, cara, eu assisto muito mais filme nacional do que filme estrangeiro. Porã, tu vai falar pra tua mulher que tu vai no jogo do Grêmio, mas tu não vai no jogo do Grêmio. Vai no cinema. Cara, né? Vai no cinema assistir um filme nacional bem gostoso. Vai comer pipoca. Eu nem acho que o cinema seja tão caro, cara. Eu acho que os periféricos do cinema que são caros, velho. A pipoca e o refrigerante estão muito caros. Entendeu? Tipo assim, se tu pegar o ingresso do cinema ali, tu e a tua mulher, mesmo que tu não tenha aquele cartão de desconto. O que, que é o ingresso hoje? É 20 pila? Cara, é, mas tipo assim, tu é cliente de um banco, aí tu vai no cinema, tu tem 50% de conto. Sai lá 10 pila. Tem 50% de conto? É, 50% de desconto. É cliente do banco. Pô, eu não pago esse ingresso. Qual banco? Pode falar. O Banco Itaú. Obrigado, Zé Mota. Só que daí, tipo assim, tu gasta ali 10 pila no ingresso tu e da mulher. Lindo! Só que tu gasta mais 5 de estacionamento, 4,50. 4,50. E mais 18 numa pop pipoca e um refri. É, cara, é uma diversão, cara. Não, e aí, Lelê, tu considera que muitas pessoas não têm o tal do cartão e vão pagar os 40 pila pra entrar de dois. Que é caro. Aí tu considera 40 mais 18 da pipoca mais 4,50 do estacionamento. Aí tu vai jantar. 72. Aí vai comer um sushi depois. Vai ali depois comer um hambúrguer. Uma pizza. É lugar comum, mas é o capitalismo. É lugar comum falar isso, mas é o capitalismo. E uma coisa rápida assim. Não, é o capitalismo, mas é por isso que tá acabando o cinema também, meu. Sim. O cinema vai acabar porque é caro, meu. Cada vez mais elitizado, né? Cada vez mais elitizado, cada vez mais caro, só em shopping. É, o Magrão deu uma morta aqui, não tem cinema em locais populares, shoppings populares. E não tem mais na rua, meu. Lembra quando tinha cinema na rua? Só no centro de Porto Alegre tinha uma meia dúzia de cinema de calçada, né? Nós, Valdo Aranha, nós tínhamos um cinema do lado do outro. Exatamente, e num deles eram quatro ou cinco salas, que era o Baltimore. Isso aí. Do lado Bristol, né? Uhum. Talvez tivesse que ter um cálculo de, em cima desse dado referente a Porto Alegre no que diz respeito à pirataria, que talvez aqui seja maior. Por exemplo, na esquina de onde a gente mora, tem uma senhora que todos os dias que vende todos os filmes. Aonde é, Rodaic? Não! Aonde é essa esquina que eu vou lá com a minha câmera? É numa esquina que eu conheço, mas eu posso te apontar umas 10 que várias eu conheço. Tantas. Caraca. E o filme não chegou no cinema ainda. É, tá entendendo? Não é assim, está em cartaz. Em cartaz semana que vem. Vamos ver antes. Já tem no shopping chão. E olha que legal. Cinco pila. Esse negócio tá falando de cinema quando eu era bem guri, na época do Neco de Canoas. É na frente da nossa casa. Larga o Zé Wilker, Pi. Pois é, mas é difícil. Ele não te larga, né? Ainda mais com o assunto, né? É. E aí, na casa da frente, os pais do Valmir, cara, era um senhor, Valmir, um alemão. E ele passava, ele fazia sessões pra gurizadinha de 7, 8 anos. Meu. E aqueles filmezinhos ainda, a manivela que ele passava. Rolo. Que coisa fora, sério. Eu com 7, 8 anos. Isso, cara, é muito legal, né, Magnato? Pra assistir. Muito legal. Lá no Maranhão eu fazia a sessão com a gurizada. A paixão que ele tinha, né? E ele fazia brinquedinho de madeira e tal. A paixão que ele tinha por essas coisas, né? Pela sensibilidade. O cinema já foi romântico. Ah, bonito. Hoje em dia ele é comercial e acabou. Me remeteu a um dos grandes filmes da história do cinema, que é o Cinema Paradiso, né? Que é um filme que ganhou Oscar de filme estrangeiro até, né? Um italiano. Filme sensacional do final dos anos 90, se eu não me engano. Que é mais ou menos por aí, esse lado romântico do cinema, da paixão pelo cinema, pela arte. Tem um filme do Woody Allen que é um dos meus favoritos, que é A Era do Rádio, cara. E sensacional. E é um filme que ele... Que é um filme que o Woody Allen se deu o luxo de fazer, que é totalmente nostálgico da infância do Woody Allen. É isso aí. E aí é aquela época que ele era criança, que tinha gibi e que tinha os cinemas, e que as pessoas iam pro cinema pra pegar mulher e pra ouvir histórias e pra namorar, e no cinema acontecia tudo e tudo girava coisa. Sabe que eu peguei essa fase aí de ir no cinema pra pegar mulher, né, cara? Meu Deus. Atenção, pessoal, vai começar. Se tratando de pegar mulher, tu passou por todas as fases, Porã. Eu acho que sim, Rodaico. Pegar uma mulher até na igreja. Mas tu sabe que uma vez eu baita ideia na igreja, cara. Na igreja, na missa das 10, ali na Santa Cecília. Ó, e depois tinha o galetinho da paróquia. Comi muito galetinho da paróquia. Começava lá no pescocinho, né? Depois da galetinha. Muito bom, mais ou menos por aí. Mas uma vez eu convidei uma colega de cursinho que tava, pô, me dando uma mole, assim, colega de cursinho. Atenção, colega de cursinho. Colega que dá mole é uma dureza. Aí, tipo assim, eu não tinha muitas amigas, assim, na época, né? E aí essa menina, vamos ver um filme, vamos no cinema. Sabe qual é o filme que a gente foi ver, cara? De tarde, no Baltimore. Qual, Kai? A Última Tentação de Cristo. Só eu e a mina no cinema e ela não ficou comigo, cara. Mas também então, era Jesus Cristo na tela, né, fosse, porra? Achei que foi pelo filme. Pior, cara. Fui eu que fui com meu primo Timóteo. Ah, não. Ver o Jamaica Abaixo de Zero. Ah, legal, hein? E a gente entrou na sala errada e fomos ver Filadélfia. De mão dada. Eu e meu primo Timóteo vendo Filadélfia, sentou uma bicha do lado dele e ficava dizendo: ai, esse daí pra mim é um malvado. Conversando com nós, querendo papo. Qual é o problema, cara? Triozinho, problema. Né? Triozinho, na cabeça dele, triozinho. Trio, dali a pouco um trio. Cara, eu tô parado aqui, não tô falando muito sobre isso, mas eu tô parado aqui lá num ponto que a Rodaica tocou agora há pouco na questão do cinema, que é o estacionamento. Cara, onde é que vai parar o preço dos estacionamentos das garagens, verdade, em Porto, cara, Alegre, que velho? Loucura, Santana, né? O gigantesco Paulo Santana fez esses dias uma coluna falando exatamente isso, com toda a sua coragem de meter a cara aí pra bater. O Paulo Santana falou, cara, é um roubo que roubo. Se paga por estacionamento particular em Porto Alegre, cara. Aeroporto, R$20. Tu tá maluco, cara? Cara, qualquer meia hora no centro da cidade é R$6. Vocês lembram esses dias que eu reclamei aqui do fato da tolerância nos shoppings ser de 15 minutos? Que eu falei que é humanamente impossível tu entrar num shopping, estacionar. Pra quem é cadeirante, é verdade, Dani. Tá, ok. Não, eu acho que em 15 minutos tu entra e antes mesmo de estacionar já tem que sair, porque não acha vaga. Não acha vaga. Pois é, eu critiquei isso aqui. E o Piangeles me eu já fiz esse teste. Porque não tem acessibilidade nos shoppings, gente. Vamos conscientizar. Não, daí estivemos agora na semana passada na PUC, num evento da RBS, e eu errei o estacionamento. Eu fui no prédio errado. Aí eu perguntei pro guarda assim, qual é o tempo aqui de tolerância? Posso sair sem pagar? Ele falou, são 30 minutos. Justo. É, porque aí tu tem que entrar no campo, você vai ficar um tempão pernando dentro do campo, aí tu tem 30 minutos, ok? Mas é justo, eu acho que no shopping também teria que ser 30 minutos. É, mas aí... Porque, né, tipo... Enfim, aí é como disse o Pio, é o capitalismo, né? É, mas é um absurdo mesmo. Pelo capitalismo. Mas pra deixar 15 minutos, então não bota nada. E não existe lugar pra te estacionar. Outro bota no estacionamento, outro não sai de casa. Outro deixa na rua e aí quando voltar é mais caro o prejuízo. Mas então é o que eu digo, então não bota tempo de tolerância, porque 15 minutos eu acho que eles estão tirando onda com a nossa cara. Entendeu? Porque não faz nada em 15 minutos, cadeirante ou não. Tá bom. Ô, meu, mais um carro é incendiado em Floripa. É verdade, amigo. Um Ford Fiesta, Marcelo, ficou parcialmente destruído pelo fogo na Barra da Lagoa, no leste da ilha. Foi um Fiesta, né, Paulo? Segundo informações de testemunhas, o veículo estava estacionado na rua no momento do incidente. Pegou fogo, sim. Este é o quarto, é autocombustão. Este é o quarto veículo queimado nos últimos 15 dias na capital catarinense. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já estavam controladas por moradores. Mesmo assim, o veículo ficou parcialmente destruído. Por enquanto, a Delegacia de Polícia Civil da Lagoa da Conceição, responsável ali pela região, não trabalha com a hipótese da ligação deste caso com o carro encontrado queimado na Praia da Joaquina no início da semana. Seriam incendiadores de carro? Incendiadores de carro? Incendiadores de carro andando pelas ruas de Florianópolis? Incendiários, talvez. É isso que você vai ver domingo. Quando? No documento especial. Ah, meu Deus. Tá bom, isso aí eu acho que é um fenômeno paranormal, hein, Magnata? Tá com jeito. Nunca aconteceu autocombustão lá no teu quarto? Sempre, em vários lugares da minha casa. Sabe como é que é? Tem carro que pega fogo sozinho quando tá andando, né? Tem. Tinha um carro muito famoso, de uma marca famosa também, aí há um tempo atrás, lá nos anos 90, que ele pegava fogo andando. Verdade. Do nada, pegava fogo tipo bicho, né? Tipo bicho. Vamos dar uma rodada aí, Girimão, é tu mesmo, mano. Meu ponto do dia! Fatos do dia no Pretinho Básico, hoje com Girimum. E aí, Girima? E aí, Porozinho? Beleza? Tá na mão, Girassi, pro jogo? Claro, tá na mão, né, cara? É hoje, né? Beleza, é hoje. Vou te esperar no bar, hoje o escudeiro vai meter 3. Cara, o escudeiro hoje vai hoje jogar. Hoje ele vai chegar. Hoje vai chegar o escudeiro. Não te atrasa. Hoje vai chegar. Não, vou me atrasar. Cara, 7-5, nada mais do que isso. Tá bom. Se não, me manda. E na hora de ir embora, Girimum? Cara, terminou o jogo, tô indo, meu. Antes um pouco? Não, aqui, ó, 40 minutos com o tempo. Não vai, te mete. Mas hoje tu vai me levar em casa, né? Não vai me deixar no táxi. Ô, cara, ô, meu, a Vanessa tá esperando em casa, cara. Ela sabe a hora que eu tenho que chegar. 9 fatos do dia. Vanessa, beijo. Fatos do dia 9:23, Carolina Dickmann vai à praia no Rio e exibe celulite. Adoro, eu amo a celulite da Carolina Dico. Posso dar um toque aqui? No corpo dela. Posso dar um toque aqui? Claro, Girimundo. Celulite, cara. Physiochecker em Porto Alegre. Physiochecker.com.br. Fica ali na Cristóvão Colombo, 2968, no bairro Higienópolis. Cara, demais, cara. Celulite demais, cara. É gostosa. Quem sabe a Carolina vem fazer um tratamento. Cara, vale a pena. Vanessa, vai lá. 10h21, sua mulher vai também, Lelê? Vai, vai. Não, minha mulher faz isso. Ah, é? Ela faz as pessoas. Ela faz a massagem que tira a celulite. É, cara. Ai, eu tô com uma celulite, Lelê. Na barriga. Cara, não, celulite na barriga, tu elimina parando de beber, cara. É mesmo? 10h21, Luísa Brunet vai à praia com cachorrinha enquanto o filho pesca. E não exibe celulite, no caso. Eu adoro a cadela da Luísa Brunet. Ah, cara, não tem também. Celulite, é a Luísa Brunet. E o filho pescando, né? Cara, a Luísa Brunet é um mulherão, né? É impressionante como é linda, né? Olha, 50 anos, cara. Eu criança, meu. Ela era minha musa. Eu criança, 10 anos, e ela pode continuar sendo agora. Tu já e continua. Na boa, 50 anos eu não demais, troco por duas demais, de 25. Não troco por duas assim. De 25. Não, se bem que tu esse é o pessoal matemática do Porã. Não é contigo esse assunto aí, Porã. Não, eu posso refletir só, não, né, Rodar? Nem reflete. Deixa quieto. Tu, Gerina, reflexões, pessoal. Demais a Luísa Brunet. Ah, demais, cara. Bom, tinha até Dercy Gonçalves, era demais, né, Gerina? Sabe qual era a musa do Girimon? Vocês não vão nem lembrar, Matilde Mastrange. É verdade. A musa do Girimon, cara. Era só nas pôr no chanchada, né, Girimon? Essa mesmo. Tô ligado, Canal Brasil, domingo de noite. Como era gostoso o nosso cinema. Meio-dia, bem acima do peso, Adriano vai à churrascaria no Rio. Tá, manter, né? Ele já tá acima do peso. É, tem que abandonar esse louco. 15h34, Miley Cyrus usa roupa de oncinha e meia calça vazada. Opa! Como é que é? Meia calça vazada? É. Tipo, me desculpe, mas eu não sei quem é essa Miley Cyrus. Miley Cyrus, aquela do High School Music. Hannah Montana. É a Hannah Montana. Ah, é isso aí, não é High School. E é muito louca, né? Ela ficou muito doida, essa mulher. É, bem doida mesmo, bem doida. A do High School Music era a Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens, isso. Mas a Miley Cyrus, ela tá muito louca, ela fuma coisas, né? Ela tá bem louca, foi lá no show da tribo esses dias. Tem um vídeo dela fumando coisas. Tava lá no camarim, bem louca. Até o pai dela, que é. Fica a dica pra você, não fume coisas. E o pai dela, que é o pai do seriado também, é o pai da vida real, né? Aquele cantor country. Billy Ray Cyrus! Ele fez, não sei. Deve ser o Billy Ray Cyrus. Quando falou do sobrenome, eu ainda ia falar assim, bah, o único Cyrus que eu me lembro é o Billy Ray Cyrus. Então é esse aí mesmo. Ele faz o seriado junto com ela, e ele fez esses dias uma carta e publicou nos jornais americanos dizendo que a filha dele se perdeu na fama. Que coisa de louco. Que dureza. 18 horas! KG visto tomando uma cervejinha no pórtico do Olímpico! É mesmo, passando os pezinhos. É vero. Finalmente agora, Fetter. Fala, Girimu. Nada mais. Quando, Girimu? Que horas, Girimu? 24 minutinhos atrás. Era 6:01, Girimu. Isso mesmo. 24 é o meu número da sorte, hein, Girimu? 24, teu número. Cheers. 24, 18. Mirella Santos vai à praia com amigas do Rio de Janeiro. Tudo bem. Pô, nessa hora, Girimu. Notícia é que todo mundo vai à praia, né? Que hora do Rio é impressionante. Como o pessoal vai à praia? Claro, né? Ô, Caico, o que tu acha da Mirella Santos? Olha, o que eu vou dizer? Quem é a Mirella Santos? Ex-latino. É, a ex-mulher do latino. Cara, não. Eu, o Porã, o Lelê, o Pi e o Fetter na a praia do Leblon, Mirella. Sentados de sunga, de camisa, sem camisa, barriga de fora, passa a Mirella Santos e suas amigas, elas não enxergam a gente. Não. Elas não conseguem ver a gente. Não precisa ser não a Mirella Santos e as amigas, né, cara? Pois é, qual é a relevância disso? A relevância é que assim a gente é não, nada. Não, eu entendi gente... que ele tá achando que a Mirella é uma mulher muito superior, porque pras outras não tem importância. Agora eu quero te perguntar o seguinte, e o latino o que que é, cara? Latino é rico. Talentoso, latino é famoso e bom de cara. É rico, matou a charada. Sem mais para o momento, um abraço. Eu não quero me comparar nada, mas se ela passar aqui, bom de cama, o latino, como como é que é, Marcos? Cara, ele é bom de cama. Eu não quero me comparar a Mirella Santos, mas se ela passa pro... Eu não sei quem é. Eu também não sei quem é ela. Ah, então fica sabendo aí, agora. Aí, ó, pronto, tá aí, ó. Ela é... Ah, ela é uma cópia daquele que... Ela é na fazenda, aí. Eu ia dizer, cara, ela é igual a outras duas mulheres que o Latino já teve, que era aquele que e aquela outra. Pelo menos é um cara de critério. Mantém o padrão, né? Mantém o padrão. Foco, né? Mantém o foco. E cada coxa dessa moça, Mirella, dá 3 de cada um de vocês. Eu quero mandar um beijo pra Mirella Santos. É uma coisa fora do comum. Porque ela, de alguma forma, deu uma ajudada na minha relação, hoje aí, depois de 11 anos com a minha mulher, e é fato isso. Mas eu queria que tu falasse mais sobre isso. Tava ruim, aí chamou a Mirella Santos pra ajudar. Não, porque quando eu conheci a minha mulher, as duas eram muito amigas, e na segunda vez que eu fui falar com ela... Rolou um negocinho. A Mirella... Não, parei, vamos ligar pra ela, parei, vamos pegar o telefone. E aí, que bonito, Pia. Olha só, cara. Que nunca rolou um grupo assim. Ou que grupo de estudos? Study Group. Churrasco. Rede social. Tá. Ou seja, a tua mulher hoje podia ter estado na praia tarde com a Mirella, não fosse pra ter tirado ela desse caminho. Sim, isso? Exatamente. Poxa. E vice-versa, podia a Mirella ter levado ela, né? Que infelicidade da mulher, hein? Podia estar na praia agora nesse momento. Que felicidade da mulher do filho. Pois é. Na contrapartida. Mas também é meio latino, se for bem. É verdade, filho. Muito bom. Hoje é festa. Tá lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar bunda lelê. Eu acho que as duas combinaram, hein? Tá, eu pego aquele latino e tu pega aquele latino. A pior parte ficou com a minha mulher. Que beleza, velho. Muito boa essa história, Pia. Muito bom. Vamos ver quem é que tá aí. Vai, Rodaica. Não, vai, Lelê. Não, vai, Rodaica. Não, vai, Pianches. Não, vou eu. Pera aí. A gente tava falando de gordura e de celulite e tal. Tem uma pessoa aqui que mandou um e-mail dizendo que descobriu por que tá engordando. É por causa do shampoo. No rótulo do shampoo que ela usa tava escrito pra dar corpo e volume. Rapidamente ela passou a usar detergente de louça, porque diz, elimina as gorduras mais difíceis que você julgava impossível remover. Pronto! Tá aí, ó. Detergente. A Naide Aguiar mandou. E aí, Lelê? Nayara. Boa tarde, galera do PB. Faz tempo que não leio e-mail meu. Acompanho todo dia às 18 horas, porque não posso às 13. No caminho do trabalho da casa Blumenau Timbó, no busão. Timbó com ovo. Blumenau, listei Timbó. Alguns tipos de passageiros que encontro de vez em quando nessa minha rotina de ônibus. Abraços, Luiz Ricardo. Folgados. Entram no ônibus, metrô ou trem e vão logo se esparramando. Dormem ainda nos ombros dos demais passageiros, roncando ou ainda emitindo gases flatulentos. Ah, é o porão. Não, eu não emito gases flatulentos. Quem aqui nunca deu um pãozinho? Eu já dormi no ônibus muitas vezes quando eu trabalhava no centro, cansado, voltando até o Jardim Botânico, dormia mesmo, cara. Dormia mesmo. E babava muitas vezes. Tem aquela piada. Às vezes acordava, né? No colo do cobrador. Tem aquela piada do cara. O cara que entra no ônibus, fica enjoado, vomita no cara do lado. O cara do lado é um Brutamontes grande, só que tá dormindo. Sim. Quando o Brutamontes acorda, ele vira pro cara e fala: tá melhorzinho? Tá melhorzinho agora. Melhorou, pô. Fofoqueiras. De fato, tem pessoas que não perdem a chance de falar mal de alguém. Isso, aliás, independe do horário ou do volume de pessoas dentro do ônibus. Mas geralmente é véia. Geralmente é véia que fica falando: ah, sabe meu filho? O meu filho já casou, tá bem! Tá bem, tá ganhando 1.500! Mais ou menos assim. Meninos ansiosos. Na certa você já deparou com um deles. De modo geral, passam boa parte do trajeto indagando. Mãe já chegou? Mãe tá chegando. Falta muito, mãe. Falta muito, mãe. É, isso aí, os gurizinhos aqueles, né? Sim. Amantes do celular. Desconhece o significado da palavra educação. Ah, esses às vezes se encontram no cinema também. Em uma simples ligação, são capazes de gritar ou até mesmo berrar para que seja compreendido. Realmente, tem muita gente que fala alto no celular. Muita. Eu acredito que dentro do ônibus seja até pior do que as pessoas estão na rua. Tem os caras que, às vezes, parece que eles estão... A vida de quem fala no celular é sempre muito melhor da quem não tá falando. A vida de quem tá falando é muito boa. Movimentada. Ah, fora, Ujo! Movimentada. Tá sacanagem comigo, cara. Pô, não acredito nisso. Olha, hoje esse aqui é fenomenal. E quem não tá falando no celular fica constrangido. A minha vida é uma bosta. Eu não conheço o Araújo. O Araújo deve ser um cara incrível. E aquele que fala baixinho, tu tem a impressão de que ele tá decidindo o troço mais importante da vida. Tá com vergonha. Tá no aeroporto, por exemplo, ou tá comendo na casa. É que o telefone muda o comportamento das pessoas. Né? As pessoas passam. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas como é que eu vou dizer? Não é natural. Sim. Né? Ela fica naquela, ah, estou sendo observado ou observada, tenho que agir de tal maneira para, enfim, né? Para disfarçar. Para disfarçar ou para se autoafirmar, para seja lá o que for. O Miquéias, ele fala bem baixinho. Ele fala bem baixinho. Dá resultado. Nosso colega da Atlântica passou. Bem baixinho. Ele fala, salienta, cara, o grave, é, né, cara? É o segredo, cara, salente o grave da sua voz. Dica do Porã, pessoal. Outro ser que tá sempre no ônibus do nosso amigo Luiz Ricardo aqui são os tarados. Ah, os tarados. Na menor brecha encontrada vão logo encoxando as passageiras ou até passageiros. Aí, sai, cheirosinha. Ah, tá cheirosa hoje, hein? Essa é do meu tamanho. Essa tá do jeito. É, que dá aquela freada assim. Só as bandinhas. Só as loirinhas. Por último, aquele... Aí, olha ali a tigresa. Agora é constrangedor no ônibus, aquele ônibus lotado, vai passando e... Nossa, roça, é, né? Constrangedor, tanto pra quem tá indo como pra quem tá parado, né? É verdade, né, cara? O barrigudinho, aquele que passa por trás, a gente que encosta a barriga, encosta tudo, né? É um... Tchê, eu acho uma maravilha esse barrigudinho. E por último, aquele fala dos doentes, que já saem de casa tossindo ou espirrando. Ah, isso é lamentável. Dentro do ônibus, a situação se agrava. Muitos, por sinal, são incapazes de carregar consigo um simples lenço de emergência. De botar a mão na frente da boca, né, também. Muitos. Os caras botam uma camiseta, assim, já espirram pra dentro da camiseta, assim, já. Ou limpa com a própria camiseta, horroroso. Vamos ver aí, Marcola. Nesse final de semana vai rolar o nosso querido amigo Edmilson Ortiz, está organizando o 14º encontro, a edição lá do Vício Motor Show, o programa de carros que o Edmilson tem. Lá em Santa Catarina, em Floripa, na TV Com, ele vai fazer um baita de um evento nesse final de semana no Mundo Car Mais Shopping, na BR-101, sábado e domingo, dia todo, ingresso R$10, dúvidas, né, ou, sei lá, informações no viciomotor.com.br. Faz tempo que ele tem esse programa, né? 14 anos. Sim, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu acho, eu tava em Floripa e ele me convidou, vamos fazer uma matéria comigo, tu gosta de carro e tal, claro que vamos, e aí é essa a ideia e tal, né? Ele terminou a matéria filmando na loja de carro, do lado da loja de carro do meu sogro. Legal, né? Que beleza, hein? Ficou bom pra mim, fazendo, né, a propaganda. Sim. Ficou legal, pra mim, compra, né, aqui, não. Compra desse velho aí. Tu não dizia pra ele no meio da gravação, vamos naquela outra loja, sim, ali, achei tão legal aquela vitrine. Tentou, né? Tentou. E o patrocínio não era? Que situação. Putz, que situação. Acontece. E vai pro Edmilson Ortiz uma piada. Não tem piada do Edmilson Ortiz. Numa animada festa, marido e mulher começam a brigar. E aí... Desagradável. Começa a mulher a gritar pro cara alto, o cara naquela situação constrangedora. A festa é chique, a mulher gritando... Ela devia ter motivo. Você é um canalha! Isso aí. Um porco, um miserável, mesquinho! Que vergonha! Você não vale nada! E o cara naquela situação, e chega um amigo dos dois, e o cara vira pra mulher, o marido, e fala assim, bem feito pra ele, né, amor? E o que mais você xingou ele? Saiu por cima. Interessante. Vamos fazer os classificados, por assim, pode ser. Deixa eu só dar um alô pra um cara aqui que estava na Unicinos ontem. Acre. Nosso ouvinte que é do Acre, desde os tempos mais remotos, é o Darlan Heleno Schwab. Darlan Heleno Schwab, que trouxe o xerox da sua identidade pra mostrar que ele nasceu no Acre, em Rio Branco. Demais. No dia 14 de abril de 1989. E o Darlan deixou. Valeu, o Darlan com a camiseta. Nossa, do Colorado, deixou de assistir ao jogo do Colorado contra o Jaguares pra ir ao nosso encontro. Parabéns, né, Darlan, fez muito bem. Cada um. E um, né, parabéns pra ele, que é o aniversário dele semana que vem, né? 14 de abril. Classificados do Pretinho. Antes de dar o toque aqui dos classificados, quero dizer que amanhã, a 1 da tarde, no Pretinho Básico, nós vamos estar liberando a mais nova atração do Atlântida Festival. Não posso liberar agora, cara. É bala. Eu já ouvi falar. É bala? Eu sei qual é a atração. Tu já sabe, Pause? Eu sei qual é, qual é a atração, Pause? Ah, o showzinho, uma regueira da pesada. Não é a tribo. A esperança do Paulo. Infelizmente não vai ser. Que não é a tribo, Magnata. Vendo o iPod Touch, segunda geração, 8 GB, original de fábrica, atualizado junto à Apple, novinho. Conecta-se via Wi-Fi, reproduz vídeos e músicas. Acompanha cabo USB para transmissão de dados. Só tô vendendo porque tô precisando da grana. Valor é R$350, barbada. Interessados, envie e-mail para mim, iPod Touch Vendo, @yahoo.com.br. Mais uma oferta dos classificados. Galera, sou de Floripa, tô vendendo uma belíssima CB402. Olha aí, Pi. Ah, forte sério. Uma CB402, ano 1982, série ouro. Ah. Toda completa e original. Cromada, motor lacrado, 40 mil quilômetros rodados, moto pra colecionador. Putz. É verde. O ronco da CB400. Vi uma CB hoje na BR-116. Que maravilha. Preço de ocasião, contato motodecolecionador@hotmail.com. Valeu, PBs. Gilberto Gomes mandou pra gente aqui. Show de bola. 23 minutos pra 7, Almirzinho. Como é que tu tá aí de... Vamos lá no desclassificado do Almir, né, gente? Como é que tu tá de produtos aí, Almir? Oh. Aliás, parabéns pela tua nova empresa, Almir. Festas de aniversário. Exatamente, surpresa. Festa surpresa de aniversário do Almir. Sensacional. Como é que é o slogan? O slogan é... acertamos a data, não informamos o valor do presente e mantemos sigilo, gente. Sigilo completo, exatamente. Sigilo absoluto. Sigilo absoluto. Que maravilha. É, eu disparo um e-mail para todo mundo da empresa. Isso, todo mundo. Combinando a festa surpresa. Com cópia pro presidente, inclusive. Exatamente. Todos estão sabendo. É melhor, o pessoal vai respondendo pra todo mundo também, pra todo mundo. Cara, aconteceu, essa aconteceu aqui na firma. Essa, só aqui. Não, várias vezes já, né? Não, mas essa aconteceu hoje, o caso que eu vou contar agora. Alguém, né, um querido colega, uma querida colega. Bem intencionado. Bem intencionado, muito bem, diga-se de passagem, resolve então armar uma festa surpresa para uma outra colega e manda um e-mail para todo mundo, inclusive para a colega. Aí. Para a colega homenageada. Para a colega homenageada, ops. Botando assim: dia 9 de abril é o aniversário da colega, estamos juntando tantos reais para comprar o presente, uma caixinha, bababá, bababá, bababá. Primeiro e-mail que volta é o da colega dizendo: meu aniversário é dia 11. Era isso, Almir, o que mais aí, Almir? Era isso, que querido? Não falei nada. Pois é, não falou nada, cara. Mas tu vem contar a história no meu espaço? Mas o espaço é meu, Almir, eu que te cedo ele. Ah, tu me cede nada, tá tudo pago, querido. Que pago, Almir? Isso aqui tá tudo pago, tá, não, tudo, as contas tudo em dia, querido. Não tá não, Almir. É, tá tudo em dia, a conta não. Sim, vai falar ali com a Daniela, a querido. A contabilidade da firma não tá fechando, Almir. Pera aí, meu querido, tu tá jogando história pra cima de mim. Que isso, Almir, vai se dispor com o sócio agora do ar, Almir. Os sócios estão brigando. Pela primeira vez, Almir. É, tu fica contando história, quer contar mais uma história agora? Conta uma história. Não. Conta a história agora. Não tem. Não sei o que. Pô, Almir, tô te reconhecendo, não tô te reconhecendo, Almir. Hoje eu não tô bom. Pois tá de saco cheio. Quem foi? Tá de saco cheio. Ah, cala tua boca, querido. Não, que isso, cara? Você é chato pra caramba. Mas eu tô do teu lado. Ninguém te aguenta mais, querido. Não, mas eu tô do teu lado. Ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta. Vai pro teu canto, vai pro teu canto. Eu tô querendo te ajudar. E... É o Almir, tu quer anunciar o produto? Eu nem quero anunciar mais nada. Nem quero anunciar mais nada. Não quero anunciar nada. Tá bem, tu bebeu um pouquinho hoje, né, Almir? Não. Não bebeu, hoje não bebeu. Ó, gostei. Tamo de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. A galera ficou chateada contigo, Almir, que não apresentou teu produto aí na saída do show do intervalo. Problema aí, é deles. Ô, Almir, que isso, Almir? Quer saber o que faz a diferença? Empreender faz a diferença. Vem aí o desafio Sebrae. Se você é universitário e quer ser um futuro empreendedor, não pode ficar de fora. O desafio Sebrae é um jogo virtual para estudantes universitários que simula o dia a dia de uma empresa e a capacidade de administrar um negócio por 6 meses. No final, as melhores equipes de cada estado vão para a etapa nacional e podem ganhar iPads, bolsas de estudo e ainda uma viagem internacional. Tá afim de encarar esse desafio, irmão? Sim. Então reúne 5 colegas, monta uma equipe de 3 a 5 integrantes, porque chegou a hora de você fazer a diferença. Acesse desafio.sebrae.com.br e garanta sua inscrição até o dia 11 de maio. Desafio Sebrae, a ideia é fazer a diferença. Participe! Vamos fazer o bola? Quem é que vai fazer o bola aí? A Butre. The #1 radio station. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai, meu querido Abutre. Ô, Abutre, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que eu tive um grande amigo na vida, um grande amigo, grande. Abutre! Muita saudade, o apelido dele era Abutre. Fico muito feliz pela declaração e nossa homenagem para Abutre, amigo de Alexandre Petter. Grande amigo mesmo de Alexandre Petter. Abutre, um grande abraço do Abutre. Vamos às informações, apenas duas na noite de hoje, logo mais a partir das 7h15 no Olímpico. O Grêmio joga diante do Júnior de Barranquilla. Júnior, daqui a pouquinho. Líder absoluto da Libertadores. Isso. Alguma história sobre o Grêmio, sobre o treinador, alguma coisa nova? Essa é a segunda informação que trazemos para o Bola nas Costas. Manchete. Frase de Renato Gaúcho como dica aos jogadores: elas querem dar, tem que comer. Tá no Clique RBS. Fama de mulherengo, ele sempre teve difícil numerar as beldades que já caíram nos braços do técnico tricolor. E acredite, Renato Gaúcho revelou à revista ESPN seus conselhos e admitiu que ainda passa por apuros com as mulheres. O treinador do Grêmio é o entrevistado da edição de abril desta publicação. Diz ele, alerto que muitas mulheres mais querem hoje em dia engravidar de um jogador de futebol, mas tem que passar o trator. Elas querem dar. Tem que comer. Olha só, esse é meu treinador. Que isso, Porã? Vocês acham que eu me emocionei muito? Eu acho que isso te passou um pouco, Porã. Ô, Abutre, eu posso invadir teu espaço? Mas por favor, invade o meu, então. Não, cara, é só mandar um abraço, cara, pra um baita camarada nosso aqui que já teve no Bola nas Costas, que é o Leonardo Gaciba, né, ex-árbitro de futebol. Colega de firma. Pois é, está indo para o Sport TV. Ah, para. Sim. Mandar um abraço. É verdade. Irmão. Não. Desejar uma boa sorte pra ele, cara. O Raul Costa Júnior. É, tipo, porque, pô, o Gaciba, depois que saiu dos gramados, foi pra rádio, cara, e virou um baita num comentarista de arbitragem que não precisa de replay. É verdade. Saca? Ele já fala na hora. E não sei se vocês têm os cartões. Ele deu os cartões amarelo e vermelho pra nós assinados. Eu dei um cartão amarelo e vermelho pra ele quando ele veio aqui no programa. Demais, lembra? Demais. Fez umas fotos. Então, baita abraço. Pô, demais, hein? Baita ser humano. Boa sorte. Obrigado, Buto. Aí. Uma boa noite. E é bacana também, tu veio assim, né? O cara tava lá, e alguém na RBS, né? Teve a ideia, pô, vamos, o cara é bom, né? Fala bem, articulado, inteligente, professor de educação física, vamos chamar o cara pro nosso quadro de artistas, de comentaristas aqui e tal, e aí os caras lá de cima, apareceu, os caras lá de cima levam, né? Não, impressionante. É. Ascensão meteórica. Competência, aí, competência, né? É, muito bom. Isso aí. Merece. O Bola nas Costas está encerrando nesse momento. The Number One Radio Station Atlântida apresentou. Não esqueça dessa voz, não esqueça deste nome, Abutre. Obrigado, Abutre. 10 minutos para 7. Vamos dar uma rodada, quer falar com a mulherada? Ah, é o Porazinho. Vai, Porazinho. Deixa eu contar uma piadinha, velho. Piada velha do Porã. Foi o Luzia, sua dor, nossa alegria! Que isso, cara! Aí a gordinha tava num banheiro de uma danceteria. Adinha. Gordinha tava lá. Adinha. No banheiro da boate, da danceteria, pintando-se no espelho. Quem aqui, boate, né, amigo? Quando de repente chega uma linda ruiva de olhos azuis. Ela tinha uma delicada cintura e usava uma calça justíssima de couro. Enquanto a gorda observava essa escultural criação divina, a ruiva se olha no espelho e diz: obrigado, Herbalife. A gordinha ficou paralisada, com o lápis labial na boca, enquanto vê a ruiva sair. Continuou o que fazia, quando de repente entra uma maravilhosa loira, duas vezes melhor que a ruiva, corpo escultural, cintura mínima, se olha no espelho e diz: obrigada, sopa diet. A gordinha ficou paralisada, com o tubo de rímel na mão, enquanto vê sair a tremenda loira. Continua sua maquiagem, quando entra uma linda morena, 3 vezes melhor que a loira, 5 vezes melhor que a ruiva, corpo escultural, pele suave, cintura ultra fina, lindas pernas, uma deusa. A garota olha no espelho, observa o corpão e diz: ah, obrigada, Diet Shake! A gordinha termina de se pintar, se prepara pra sair, olha no espelho e diz: vai pra pum, McDonald's! Simone Costa mandou uma piada pra ela. Tá fechando com o Pretinho, né? Pô, logo agora. Logo agora. A gente sobrevive. É. Vai lá, Rodaquinha! Recadinho pras gurias aqui que os meninos também vão gostar. Tem uma coisa que combina muito, você sabe, né? Moda e cinema. Maravilhosa, né? Então, a Damilair, que tá super ligada, lança hoje a campanha de inverno 2011, inspirada no poder que o cinema exerce no cenário da moda mundial. Só melhor. As fotos da Damilair foram feitas todas em Nova York, em vários lugares. Vocês já perceberam que são nos filmes americanos que se propaga a moda, né? O que os artistas usam no filme e tudo mais. O Tom Cruise, por exemplo, usava aquele óculos. Maravilhoso, Top Gun, Ray-Ban. Todo mundo queria aquele óculos, claro. Porque o cara usou no cinema. Então, a Damilaire buscou inspiração em 13 clássicos do cinema e fez uma releitura moderna desses filmes. Foi como se a Damilaire, assim, repaginasse o figurino de alguns filmes, deixando eles mais contemporâneos. Bom, nem precisa dizer que o resultado da campanha de inverno da Damilaire tá show de bola. Por isso, o catálogo tá bem bonito, com roupas lindas, principalmente roupas masculinas, viu? Muita gente não sabe, mas a Damilaire também vende roupas masculinas. Maravilhosas. Tem umas peças bem bacanas. No catálogo tem calças jeans, jaquetas e roupas camufladas e com outro material que parece couro, mas não é. É um tipo de jeans que imita o couro. Ah, sensacional. Eu tive uma calça dessa esses dias. Então, coleção nova da Damilaire. Quem quer saber mais novidades sobre a marca, pode seguir a Damilaire no Twitter, que é bem fácil, @Damilaire. Damilaire com Y e dois L's. Ou então acessar o site damilaire.com.br. Maravilhosa, bem, Rodaiquinha. Maravilhosa. Muito bom. Ô, Pianjas, como é que tá aí o joguinho? Japão 4, Arábia Saudita. Tu tá jogando com Japão, Japão e Arábia Saudita? Não, tá brincando comigo. Tamada fez um gol agora. Que dureza, hein, Pianjito? Pomada. Ô, meu querido. Fala aí, Damilaire. Eu tenho observações sobre a participação de vocês na Unicinos ontem. Por favor, querido. Vamos deixar cair, né? Boa, não deixa cair. Eu vou aproveitar pra mandar um beijo pra Vanessa, pra Sâmia, pra Letícia e pra Marjorie. Vanessa, inclusive, pediu pro Cid dar um... Daquela turminha. Ah, mandar um beijo pra aquela ruiva que tava lá ontem também, né, cara? Eu me identifico porque ruivos se destacam sempre na multidão. Sim, ela não quis tirar foto contigo. É, ó, nos mandou aqui a Bruna Paz, ela faz PP na Unicinos e todos aguardávamos ansiosos por ontem à noite. Concentrada na ideia de ver vocês, algumas coisas me chamaram a atenção. Potter, ficou o tempo todo escutando o jogo, tentou dar uma zoada nos gremistas presentes, mas assim constatou a derrota iminente de seu timinho, logo tratou de esquecer o assunto. Mr. P, depois de muita concentração de ter se mostrado mais interessado na palestra, decidiu por uma obra do destino tirar a camiseta no meio de uma pergunta soltando a seguinte frase: São Leopoldo tá uma loucura. Que vergonha, né? É verdade. Tu fez isso, Pia? Não, não foi a menina. Tu tirou a camisa. Tem vídeo, fez. Não, tem imagem. Mas foi primeiro. Tem imagem. Foi a menina que fez, você lembra? A menina que. Ah, ela tirou tua camisa? Não, ela tirou a dela. A menina tirou a jaqueta. E o Pia aproveitou e tirou a camisa. A guria tava. Ela levantou a jaqueta, tava em fogo, ela tirou a jaqueta e aí tu. Pi foi na onda, né? Queria mostrar o corpo. Mas é um belo corpo, tem que mostrar. Mas é que é um recurso que a gente tem que usar, A gente quem, porra? Como grupo. Não, bota fora dessa. Sendo que daí quem representa o grupo é o Pi. A menina que ia fazer a pergunta foi a primeira a levantar. Quando eu fui dar o microfone pra ela, ela olhou pra mim e disse: te adoro, e tirou a jaqueta. Eu pensei que ela tava querendo fazer alguma coisa. Aí eu já comecei a tirar a roupa também. Queria fazer uma coisinha diferente. Meu Deus do céu. Vocês não têm noção. A parte tá na aula. Eu achei que o jogo do Inter tinha sido horroroso. Mas também que ela tava lá. Continuando, né? Lelé. Piangers. Ah, seu Piangers. Não tem cabimento um homem desse tamanho sair correndo no palco com as calças arriadas no meio de um monte de jogos. Um tirou a camisa e o outro tirou a calça. Mas só pegou o melhor. Foi uma palestra pornográfica. Vale uma explicação. Deixa falar tudo que depois eu explico. Isso. Calças arriadas no meio de um monte de jovens puras e virginais. Ah, que a gente tava fazendo umas histórias do camarim lá, não dá pra contar. Isso agora. É a palestra. Não, isso foi antes da palestra. É o seguinte, enquanto nós estávamos nos preparando pra entrar, o nosso querido colega Luciano Costa, que é o gestor da Rede Atlântida, da Atlântida, longe da cabeça de rede, que é Porto Alegre, enfim, ele tava lá falando sobre Atlântida e tudo mais, mostrando um vídeo e estava escuro. Lá no fundo do palco tem as cortinas. Atrás do telão tem as cortinas. As cortinas tinham frestas de 1 metro, mais ou menos, entre elas. Duas frestas de 1 metro. Sim. Aí, na brincadeira, na galinhagem, o Piangers, que é genial, brilhante, eu não canso de dizer, resolveu chamar a atenção da galera dessa forma. Tirou a camisa, tirou a calça e passou correndo. Não fui só eu. Foi só tu. Primeiro foi tu, depois foi tu, o Potter, o Porã. e os de pi. Sempre. Os de sempre, né? Os que sempre tiram a roupa. Não precisa nem gastar com a lábia. Eles tiraram a roupa no evento. Resumindo, é isso. Mas é que não é assim. Não, não tô discutindo a luz. Não é frio assim. A gente não pode deixar esse e-mail morrer, Lelê. Não é fria. Não, ele vai ficar aqui no mural. Emoldura esse e-mail para as próximas. Duda, como disse o magnânimo, cara de pau, mas muito engraçado. Ah, Duda, eu também te sigo no Twitter. Se fosse pra ter o que algumas pessoas me chamam de conteúdo, eu seguiria Zero Hora. Deve ter acontecido alguma coisa ontem lá que eu não sei. Não, é que uma menina agrediu o Duda Garbi, dizendo, perguntando. Não, agrediu no sentido de que... Foi essa mesma que tirou a roupa pro Pinho. É, tava bem agressiva. Exato. Ela disse, por que eu te sigo se tu só escreve besteira? Daí ele respondeu, tu que tem que saber por que tu me segue. É uma pergunta que fica no ar. Por que seguir se não gosta que a pessoa escreve, né? É verdade. Davi, na hora das fotos não queria soltar as gatas. Mas, Davi, o mundo não é só das gostosas. Tô dando vinheta lá pra você. Observação: mulheres. Encontrei o Davi no estacionamento a fim de lhe dar um abraço. Ele me deixou no vácuo. Quase chorei. Sei que são coisas que todos vimos, mas não custava relembrar. Vocês, além de fazer a nossa noite mais divertida, fizeram com que nós descobríssemos que tipo de profissionais queremos ser. Escuto vocês de dentro. No caso, totalmente diferente. Tomara. Vestidos, no caso. É. Eram estudantes de quem? Comunicação. Anatomia. Mas alguma área específica ou todas da comunicação? Jornal. Foi muito legal porque semana passada o Caco Barcelos esteve lá, semana retrasada o Zeca Camargo esteve lá e nunca na história da Unicinos tanta gente foi numa palestra inaugural. É verdade, disseram isso, é verdade. Até o nosso presidente Nelson Firotti que foi lá e não bombou tanto quanto o Pretinho Básico. Bombou sim, tenho certeza que bombou. Um pouco menos. 1.500 pessoas dentro do Padre Werneck. Padre Werner. Desculpa, Padre Werner e mais 750 pessoas fora vendo por um telão. Que ela bonito, se identifica. Não, mas vocês também eram quantos, né? Seis, sete. Eu fiquei lá no estacionamento vendo do telão, mano. O Zeca é o... Cara, vai acabar o programa, velho. Vai. O Cid chega aí, Cid.